Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 2 de outubro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que durante cerca de 30 minutos lhe trará música instrumental e apenas instrumental. Ora, hoje, porque as músicas ocupam mais tempo, terei apenas duas intervenções e não três, como habitualmente. Trago-lhe, portanto, desde já as três primeiras músicas desta tarde, ou do princípio desta tarde. Vamos ficar, primeiro que tudo, com Acoustic Alchemy e o tema Jamaica Heartbeat. Vamos também ficar com Barcode Brothers e o tema Flute, um tema mais na música dance. E depois vamos ficar com uma outra música dos Gypsy Kings, que se chama Amor e Liberdade, Love and Liberty. Três músicas diferentes, todas elas, umas das outras, mas ainda assim, na nossa opinião, enfim, mais na minha, que sou corredor do programa, mas na minha opinião, são três dos melhores instrumentais que já se fizeram até hoje. E esta é a quinta semana que estamos nesta maratona, vou chamar assim, pelas melhores músicas instrumentais de todos os tempos. Atenção, estou a ir àquelas que têm uma qualidade melhor. Algumas que já são muito antigas e que de facto não têm uma qualidade tão desejável para apresentar aqui, mas também hei de lhes dar o seu tempo. Por agora, vamos então ficar com estes três temas. Recordo, o primeiro tema dá pelo nome de Jamaica Heartbeat. É uma música dos Acoustic Alchemy. Depois Flute, dos Barcode Brothers. E por fim, a terceira música dos Gypsy Kings, Amor e Liberdade, se preferir. Love and Liberty. Thank you. Tenho que votar com o Canal 2. Seguimos agora para o término desta edição. Como vos disse no princípio do programa, iremos ter apenas duas intervenções e não as três, como é habitual. Vou despedir-me então com mais três temas. Músicas engraçadas. A primeira música chama-se Spanish Guitar, mas não é de Tony Braxton. É uma versão bem diferente. É uma música bem diferente. Ela, a primeira, então, que vamos ouvir nesta edição. Depois vamos ficar com Crockett's Team, de John Hammer. E, por fim, a música Passion Team. Esta Passion Team é um tema que... Ele é conhecido, é um tema bastante conhecido até. Aliás, tal como o Crockett's Team, são dois temas bem conhecidos. E são eles que vão então fechar esta edição do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar no próximo sábado para mais uma edição deste espaço radiofónico. E conto consigo, estimado ouvinte. Conto consigo. Espero que tenha a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir chega de mais uma edição do Top Portugal, mais uma contagem das 20 mais lusitanas da semana. Fique bem, tenha então uma boa tarde e até ao próximo sábado. Para fechar, esta música fantástica que dá pelo nome de Spanish Guitar e é de Gary Moore. Boa tarde. Semana com o canal 2 da Antena Web. Thank you. Música.